Alô? Alô? Alô? Alô? Quem é? Fala mais... Não tô ouvindo. Dá pra falar mais alto? Olha, tá difícil te ouvir. Faz o seguinte. Depois do sinal, você deixa um recado que aí eu te ligo, tá bom?